Lazaredo 2224 é o número 5 para pouso. Irá seguir um caravan da Força Aérea Brasileira que está sendo vetorado, está no noroeste do campo, na posição Paris. Lazaredo Pro Control, as you can train, good night, with some information. Down to 1.0. WP 6728 control, clear to 5000 with the altimeter 105, speed should be 250 for traffic coordination. Roger, down to 5105, speed restriction 250 knots west of the country. Levance Hotel em aproximação, cheque o trem, torre 1-1895. Torre 11895, vai baixar e travar até o. Salvador, boa noite, 776. Lula 776, Alfa Juliette, 003. Alfa Juliette, 003, 77. Zero 32, 4 milhas e meia para o externo, reduz e chega o trem, chame a torre, 1-1895. Vai reduzir, baixa trem, chama a torre, 295, grato, companheiro, até lá. Boa. 02733, desça para 2000. Para 2000, 33. 02224, desça para 2000, vetoração, esquerda, proa, 020, está limitado pelo localizador. 33 esquerda 140 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 140, chamará estabilizado, 2733. Sobre a 6728, muito boa. 6720, muito boa noite. 720, este é o controle de Salvador, meu cordial. Contato radar, câmbio. Tem que possibilidade, meu querido, de prodilino da presente? Sempre possível, capitão, está autorizado. Muito obrigado, Lisa, espetáculo. Web 728, this will be a vector for sequence and complete the ILS runway 10. Left heading 040, descending until 2000, your limits is localizer. Web 728. Roger, left turn heading 040, down to 2000, left 6728. Pereirinha! É nóis! Senador da LR Bom. Espetáculo! Serra Brasileira 2733 interceptou o curso do localizador? Irro partiu. Muito bom. Está autorizada a aproximação ILS 5 milhas para o externo. Vamos chamar a torre agora, 1-1-8-95. Câmbio! Chama a torre, aluno aqui em Granada. Obrigado, boa noite. Obrigado pela iluminação. Um abraço. Peso 2224, 5.800 na descida para 2.000, velocidade agora em redução 180, 180 nós. 189, passarela, aguardando próxima proa aí para a gente falar. Positivo. A aeronave à frente, o senhor está com o dobro da velocidade dela, motivo pelo qual estou solicitando essa redução. Acima, sim, sim. 224, direita para 80 para o localizador, chame estabilizado. 380, passarela. Hotel Livrando na Delta, seria o taxa da aérea, está? Sim, Botafogo Lima Serra, Hotel Gracial, foi Juliette. Chame antes da Juliette. Graça na Alfa, chama antes da Juliette. Lima Serra Hotel. Webby 728, speed now 210. Bridge is 210 knots, 728. Mas o Lugolfo prossegue. Vou local TGL na 1-0. Tem, você vai de copo. O Solo Salvador Lima Serra Delta se aproximando da Juliette, mantém? Sente, ingresso Juliette, contorno pátio, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre em 1-1-8-1-9-5 para o cruzamento da 1-7-3-5. Ingressa na Juliette, contorno pátio, via Lima, Mike, quando na Mike, chama a torre 118-95 Hotel. Mais uma solicitação da minha seta já. Possibilidade da presença de voar bridge? Capitão, vou ter que fazer uma solicitação ao melhor centro de controle do Nordeste. Vamos aguardar. Beleza, estamos na escuta aí. Da El Leda Bridge. Da El Bridge? Da El Leda Bridge. Ah, ok, da El Leda Bridge, obrigado. Passador, 224, 6 milhas para passagem do marcador externo em aproximação. Vamos reduzir, checar o trem e aguardar a transferência. Aguardando, passador. Web 720, passamos o seguinte, chame o melhor centro de controle do Nordeste em 125, onde efetue a solicitação. Câmbio. Vai chamar o melhor centro, 251, boa noite, obrigado, abraço. Boa. A sua posição agora em relação ao marcador externo, 3 milhas e meio. Agradeço a sua colaboração. Cheque o trem, torre 1-1-8-95. Passaredo. Parabéns aí, um abraço aí, 2-8-9-5. Web 728 to the localizer, right heading 080, report established. Heading 080, gonna call established. 678. Confirmando apenas, foi preenchendo uma notificação para voo local e TGL? Claro, porque a gente só tinha aqui uma notificação para Valença, vencido. Sim, a gente está checando com a ES então, só um instante. Web 728, start to reduce for approach, perform landing check. Regency for approach, it's 6-7-3. Confirme para o solo. Club 6728, 5 miles west over the altar, on localizer, completing approach. And jump to the tower, contact the 118-95 and request landing instruction. Contacting tower 118-95, bye-bye. Bye. Alô, boa noite, passarelo 2224, levando seus... 2224, prossegue via Alfa, Juliette para remota 14. Alfa, Juliette, remota 14, 2224. Alfa, Zulu Golf Pronto-Soca. Zulu Golf autorizado, voo local, com DGL na pista 1-0. Decola da 1-7 com curva à esquerda, sujeito ao tráfego, acionando o transponder 0155. Minha turma, 1 noite, décimo 95, ajustado 1-0, 1-5. Batango Lima Zulu Golf, eu solo. So the ground, left 728, from the arcade. Sente, pronto, copo, voo 1885. Claro, 1885 autorizado, Guarulhos, via Upper Zulu no meio até Bravo até Zulu, após conforme rota. Nível de voo 360, decola da 1-0, com a primeira curva à direita, saída da El Leda após Brite. Acena transponder 5035 e o controle no 20.8. Autorizado, nível 360, decolando a captura 1-0, primeira curva à esquerda, saída da El Leda, faz vezes a rua Brito, Upper Zulu no meio até Belo Horizonte, Upper Zulu 10, depois São Brito, e Upper Zulu no meio até Belo Horizonte, direto com Fome Rota. 5-0-3, transponder 1-2-0-8, o controle 1-8-5. Gente, com 1-8-5, após a decolagem, a primeira curva é à direita. Então, firma, à direita. Gente, com o atendimento correto, para o posicionamento, chame no 09. São 3858, procedente de Curitiba, meu cordial. Vamos ajustar agora 1-0-5, descer para 2000, direto Duna para o ILS. Valeu, Oscar. Tá calmo hoje, hein, Salvador? São 3258. Tá calmo agora. Mas nós estamos aqui desde as 13h30 local e já deu muito avião. Eu imagino sim. Mas maravilha. Ótima proa direta aí, Salvador. Muito obrigado, hein. Sol, Salvador, boa noite. É o Avianca, Alfa Vitor Papá. Confirme, Verestalo. Alfa Vitor Papá pedindo no pátio P, pedindo autorização para cheque de controle em Aido. Alfa Vitor Papá, coordenado com a Infraero, confirme. Positivo. A gente informe no terra. Salvador, boa noite, ó. TAN 3002, cruzou no 65, parou no 50, tem informação uniforme. TAN 3002, este é o controle, Salvador, meu cordial. Vamos ajustar o 1015, descer direto para 2000 Duna ILS, tá seguindo o voo 3858 da sua companhia. Perfeitamente, então ajustado o 1015, descendo até 2000 na proa de Duna, o TAN 3662. Fala. É o gol 1613 para copiar no Cruz Brasília 360. Sim, você é pronto 4, o 1613. Cruzado Brasília, via perdão 17, nível de voo 360. Recola da pista 10 com a primeira curva à direita. Sai da árvore, transição LF, passando a transponder 5027, o controle 120 decimal. Desculpa, foi um pouco rápido, eu só entendi a perdão 17, nível 360, curva à direita, qual que é a sua? Água Elefa, e o transponder 5027, controle 120.8. Água Elefa, é isso? Água Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. ok, obrigado. E transponha 0027208 ao controle. Se tiver após a decolagem, a primeira curva é à direita. Correto, para pushback acionamento tinha menos 03, gol no meia, 1 no 3. 203. Boa noite, passageiro 2224. Chegou a helicóptero, passageiro 2224. Boa tarde, Copa. Confirmatório solo? O voo 188, está no 29, solicita puxa e acionamento. Está autorizado, estamos para táxi. Gol 1885. Mamu, passarei do 2224. Mamu, graças.